Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos a queimada, delegado. Será? Sobre o que é mesmo? Diz não. Eu sou o Joel Suki. Estou aqui com JPC, Samuel Ragnos do Cabelo do Tempo e Monel. Eu quero sexo! A lenda, né? Manel. A lenda, Manel do Lava Jato. Tem que ser Manel a seco. You are nothing. Pra começar, mano, começar logo essa putaria aqui, mano. A galera fica no WhatsApp todo tempo perturbando, mano. Ei, fala, é o Manel, mano. Aqui dá pra escutar o WhatsApp do Manel. Não, o galera fica negócio de... Ei, mas faz aí um episódio de assombração aí. Aí fica negócio de assombração, mano. Só botar a foto do Manel na vitrine. Bota aí a assombração aí de espírito, não sei o quê. Que negócio de ficar querendo negócio de capeta, mano, aí, mano. Isso é de macho. Ouça meia-noite, sozinho no seu quarto com a luz apagada. Só você. A galera gosta de ver o Joel se treinando. É, a galera fica frescando comigo no WhatsApp, dizendo, não, Frege, tem medo de tudo, não sei. É, bichão. Mas se foder. O cara tá reclamando, mas o último cast que teve de terror, tu falou que tinha medo de corredor, cara. Mas é mesmo. Epa, tem uns corredores que são fodas, velho. O corredor correndo atrás dele. O corredor correndo atrás dele. Eu só quero ver, mas a galera ouvir esse cast. Na madrugada, mano. As luzes apagadas, zona ali, não sei o que e tal. Quero é ver, quero meu é ver. Otalô, e o meu Otalô vai pro sagar. Mas aproveitando assim, o que é que gera terror pra vocês? Vocês têm alguma coisa assim que vocês têm medo, assim? Medo de aranha? Não tem nada, não tem medo de nada. Ei, não, olha, solta o áudio da barata aí de novo. Tota assistiu o Wolverine Origem, tu? Ele aparece no Wolverine de Origem. Me lembro. Vixe, só uma barata zona aqui no meu quarto. Ei, mas tu gravou isso aí? Gravei. Essa hora tem que tocar barata zona. Só pra lembrar do que o Manel tem medo. O Manel tem baratofobia, macho. Que diabo é isso? Eu sei, mas que isso aí é crônico, viu, mano? Essa doença aí. A mãe do Manel, mano, tem um pavor, mano. A barata, mano. A mãe do Manel, mano, chamou o Manel meia-noite uma vez. Ei, Manel. Aí só o Manel, vixe, que foi, não sei o quê. Aí, não, mata aquela barata pra mim. Aí, ó, francesinha, assim, em cima da mesa. Pior do que é barata, mano, não tem como negar, não, mano. A pessoa que disser que não tem medo de cobra, velho, tá mentindo, velho. Porque cobra é foda demais. Eu tenho medo de cobra, mano, tu é doido. Eu tenho medo do veneno da cobra. Cara, depende. Porque, tipo assim, uma vez, quando eu morava no Araturi, e apareceu uma cobra dentro de casa. Quem matou a cobra fui eu. É você ter cautela do bicho, é do que você ter medo. Medo é que você fica, nossa, eu não vou chegar perto daquilo de maneira nenhuma, entendeu? O cara subindo pelas paredes, né? É, o cara subindo pelas paredes. Outra coisa é você ter cautela. Cobra, eu acho que todo mundo tem cautela, mas medo não. Aquela aranha, uma aranha dá medo, aranha. Não, não dá. É isso que eu tô dizendo. Dá medo, mano. Tem medo. Então, cara, não vê. Quer dizer que, Joel, na tua casa aparece uma aranha. Tu vai simplesmente deixar ela viva, a aranha. Vai embora. Toca fogo é na casa e vamos embora. Isso é medo. Isso aí é medo mesmo. É, realmente esse lance da cautela é verdade mesmo. É tanto, mano, que eu já tive um caso que eu fui pro colégio, aí tinha um negócio assim, mas eu cheguei no colégio, né? Aí tinha um negócio assim, meio que fazendo cosquinha no meu pé, mas. Aí eu, rapaz, que diabo é isso? Aí eu fui olhar, mas saiu uma barata. Saiu uma barata de dentro do meu sapato. Do... Ixi, deve é isso, velho. O Manel tinha entrado em coma, mano. Manel tinha morrido, hein, mano? Aí é meu pai, mano. O cara Saiu daqui de casa, bati lá no centro da cidade, depois no Benfica, depois lá no na Baixa da Égua. Aí quando o Ben desespera, a Égua, incomodozinha aqui no sapato e tal, aí quando foi ver uma catita, você saiu do sapato. Caralho! Já vem isso. Eu vou sair na volta da cidade todinha com a catita. Fala, meu Deus do céu, velho. Rapaz, o pai do Manuel tem um pezão, viu, velho? Vai pôr o teu pezão pra ter uma catita dentro do sapato e não sentir, meu cara. É isso, mano. Essa história do Manel aí me lembrou, mano. Me lembrou. Quando eu era criança, mano, meu pai e minha mãe tinham ido na... E eu tinha ido na praia. Aí meu pai botou a mão assim num buraco, mano. Aí ele só deu um grito, ó! Oh! Tirou a mão de uma vez, assim, a mão sanguetada, o dedo. Aí só um sirizão saindo assim dentro do buraco. Macho, que porra que tava fazendo com a mão do buraco do siri, mano? Sei lá, acho que ele tinha visto o siri e queria pegar o siri. Caralho, mano. Mas falando em picada, vocês já levaram uma bicho, picada? Bichinho, picada, já vem. Já vem com putaria. Já vem com putaria. Você se ajeita na cadeira. Vocês já levaram uma picada de um escorpião? Não. Tava fazendo dever de casa uma vez, minha avó tava me ajudando, quando eu vi um negócio subindo minha perna. Fui ver um escorpião, mano. Vixi. Vai de levar a picada. Não, comecei a chorar. Picar escorpião, mas picar escorpião acho que não é tão perigoso, não. Porque depois que eu trabalhava no hotel, teve uma menina que trabalhava com a gente que ela levou uma picada de escorpião no braço. E tipo assim, ela levou de tarde e de noite ela tava trabalhando. Sim, chapa, mas escorpião daqui de Fortaleza são as bostas. Aqueles amarelinhos, né? Não, mas tu falou, picar de escorpião não é perigoso, não. Não, porque a gente ouve falar que escorpião é mais mortal o veneno dele do que de cobra. Não, existem as espécies que são altamente perigosas, tal, que são aquele pretão ali. Negro, aquele pretozão ali. Aquele imperial, do filme ali imperial. Do escorpião ele rei ali. Aquele ali é o escorpião imperial. Aquele bicho ali é doideiro, mano. Picou, morreu. Picou, matou, né? O cara só dá uma picadinha, o cara cai duro no chão, né? É, mas eu tava assistindo aquele Discovery, acho que é as Kniskin. Você vê, às vezes exagera só um pouquinho, né, cara? Mas é seres mortais, mano. É, os animais mais venenosos, eu já vi esse documentário. É, o mais perigoso é o sapuzão, né? Tem vários, mano, sabe? Tem vários. Mas é porque lá nesse documentário que ele tá falando, vê se é o mesmo, Manoel. É tipo assim, eles pegavam os animais, eles faziam tipo assim, o rank. Era a força do veneno, a chance de você encontrar um animal, tá entendendo? Aí tipo assim, se você encontrasse o animal com muita facilidade, ele ganhava 10 uma coisa, tá entendendo? No final ele dava uma média pro animal. Tem umas aranhazonas aí, mano, que meu amigo. Quando menos espera, o cara tá estirado no chão. É, eu gosto da aranha pata de camelo. Mas tem vários bichos assim que gera terror na gente. Eu, por exemplo, bicho, pelo menos no interior da minha avó, assim como esse rato que tinha lá, que lá, mas esse negócio de interior, mas cheio de bicho assim. Guabiru, mano, guabiru. É, guabiru, guabiruzão ali. O nome do rato é Dom Ratão, né? Tem vários tipos de animais assim no interior, né? Tem os ratinhos, né? Os guabiru, ou então as catitas. Ah, e ratinho, tem também. Guabiru, não, catita é pequeno, é grande é gabiru, porra. É, pronto. Os guabiru parecem uns cavalos, mas os bichos são. Os cavalos não, mano, são gatos, velho. São tamanho de gato. Eu já ia dizer que cavalo é puta. Ei, mano, no interior da minha avó, o pessoal tem medo disso aí, não, mano. Acho que eu tava no terminal de ônibus uma vez, mano, ali do Antônio Bezerra. Aí tinha um pedaço de frango que alguém tinha jogado no chão, assim. Aí o rato saiu, o guabiruzão saiu do esgoto, mano. Pegou o frango e voltou, mano. Vixe, eu não sei doido. Como é que ele não pegou uma criança, mano. Eita, pô. Franguzão. Ele pegou uma criança. É, pois é. Também peguei. Ei, mano, agora sim. Eu discordo aí que no interior da minha avó ninguém tem medo de rato, não, mano. É, no interior da minha avó tudo que apareceu ela matava, mano. Não, mano. É porque você vai dormir de noite, aí tem que se preocupar. Com os guabiru que fica passando, envolve o seu só as rodinhas das patinhas dele. Aquele sonzinho, aquele. Quando for tomar banho, tem que se preocupar com os sapos que ficam na porta do banheiro. Aí você tem aí que passar. É putaria, viu, mano? Sapo é foda. Eu não sei que diabo é isso, mano. Todo mundo superior. Macho, por que tu se preocupa com o sapo, mano? O que o sapo vai te fazer, mano? Não, mas é porque eu não entendo por que que sapo no interior vai pra porta da casa da pessoa, velho. Ficou a porrada. É porque de tem água, cara, lá dentro. Tinha interior. É um saco, velho. Acho massa é quando o cara tá assim, normal, né? Aí o cara aponta pra roupa do cara. Vixe, já abençoei andando na tua roupa. Aí o cara olha uma barata, aí o cara faz isso aqui. Fica batendo assim na roupa. Mas pior do que barata, pior do que sapo, pior do que rato, pra mim, é morcego. É assombração. Não, morcego, doido. Morcego. A gente tá na categoria de animal. Já a gente vai pro sobrenatural. Mas morcego, bicho, eu fico preocupado, mano. Aquelas porra penduradas no teto lá, mano. O interior é cheio de morcego. E morcego é o animal mais perigoso do mundo pra passar raiva. Tu sabe disso, né? É. Porque ele lhe pica e você não consegue ver a picada. Não, não sabe se ele lhe picou ou não. Ele pica, mano? Como é que é isso? Ele pica. Ele pica. Como é que o morcego pica? Eu me coloco que tem dois dentes e ele pica. Mas morcego, bicho, eu fico preocupado, mano. Aquelas porra penduradas no teto lá, mano. O interior é cheio de morcego. E morcego é o animal mais perigoso do mundo pra passar raiva. Tu sabe disso, né? Porque ele pica e você não consegue ver a picada. Não sabe se ele picou. Ele pica, mano. Como é isso? Ele pica. Ele morre. Como é que o morcego pica? Eu me coloco que tinha dois dentes e ele pica. Picada é ferrão, maluco. Picada é ferrão, então aranha. Então é cobra não pica? Cobra morde. Cobra morde, lógico. Não, mas... mim, cobra... E aí, cobra pica ou morde? Dilema, né? Dilema. Agora que teve um tempo lá na minha avó que tava tendo um surto de cobra, viu, Chapo? Foi Chico tenso, pai. Viu? Só as bichas vão se arrastando. Caralho, né? Mas é sério, mano. Teve uma vez que a avó falou, mano, que tinha um conhecido dela dormir lá na sala do armazenzinho lá que tinha lá, uma bodeguinha. E quando ele acordou de manhã, mano, tinha uma coral em cima dele, mano. Na rede. Dormindo com ele. E o cara abraçado todo mundo. Coral falsa. Coral verdadeira. Até hoje ela não sabe porque quando ele se acordou, ele ficou em pânico. Aí não sabe porque a cobra picou ele, mas ela disse que era a coral verdadeira. Ele tava comendo a coral? se o cara olha pra roupa, mano, e o cara faz aquele. Quando o cara olha uma barata, velho. Imagine o cara se acordar com uma cobra, velho. O cara olha assim, a cobrona olhando pro cara, assim, aí o cara... Eu tava falando negócio de acordar assim, mas nem todo mundo acorda em pânico, mano. Deixa eu ver, tava dormindo uma porrada de primo nosso, acho que era no... Não lembro se era casa de praia, uma parada dessa. Aí tava porrada de rede assim, né? Aí de repente você escuta um chulep, sabe aquele? Aí só o cara, porra. Aí voltou a dormir. Aí o que foi, mano? Aí ele, não, macho, uma barata. Aí eu... De manhã eu fui ver, mano, o cara matou a barata com o chulipado e voltou a dormir, mano. Uma vez um colega meu, ó, tava dentro da... Tava no... Eita. Já pensei aí, mano. O celular caiu, porra. Tô pegando o chão, mano. Pronto. Tá tendo uma goteira aí, mano. Não, foi o ar-condicionado e deixou a cabeça aí dizer, ó. Não, o ventilador. Sim, voltando. É. Quer dizer, mano? O Fernando me falou, mano, uma vez que eles entraram, ele mais dois malucos entraram no elevador pra ir lá num condomínio não sei de quem e tal. Aí subiu lá no elevador. Aí quando ele olhou pro lado assim, a menina olhou, ai, uma barata, assim, do lado, ó. Aí o cara só foi olhar assim pro lado, tacou a mão, mano, a barata. Pá, com a mão tudo assim, ó. Só pro cara dizer que é o bichão, né? E... É, me chupa. Aí. Virou a cena, aí só... Tan, tan, tan, tan, tan. Aí o cara chorando, ah, mas já bem isso aí, pra que que eu fiz isso? Por quê, né? Só o cara, por quê? O cara com hepatite, né? Qual é a doença que a barata passa, mano? Leptospirose. Barata é aquele bicho que dá o maior valor... Tá rodeando pela casa de noite. Será, mano, que passa barata por cima da gente quando a gente tá dormindo, hein, mano? Ixi, não quero nem imaginar isso aí. O Manel aí agora tá todo se tremendo aí. Agora eu tenho um pavor, mano. Tenho um medo da porra de mal, mano. De escorpião. Mas teve uma vez que eu sonhei, mano, que tinha... Eu tava deitado na cama e tinha uma porrada de escorpião em cima de mim, mano. Mas eu acordei desesperado, mano. Eu me acordei, saí correndo pra cozinha, mano. E fiquei olhando pra cama, assim, mano. É estilo Indiana Jones, mano. Isso aí. Indiana Jones é cobra, Wolverine é escorpião. É doido, Wolverine, mano. Wolverine tem medo de escorpião, não lembrava, não. Naquele desenho, tem eles vão enfrentar o pessoal do esgoto lá, e tem a meninazinha que faz você ver ilusão. Aí ela enche o corpo do Wolverine de escorpião. Olha aí, mano. É doido, mas é foda demais, mas... Deixa eu ver aquele filme lá do Indiana Jones, que ele bota a mão onde tem carrado de inseto. O Indiana Jones tá nem pra porra nenhuma. Do primeiro filme, mano, ele passa assim, tá cheio de aranha. Aí ele vira, o Deus cara vira, livre. Vai dar o balde das aranhas das cordas do cara. Mano. Tá, tocava, era fogo no cara, velho. É, mano, cara, esse sangue frio assim é loucura, viu, mano? É legal que ele não tem medo de porra nenhuma, só tem medo de cobra. Ele chega no avião, aí tem uma cobra dentro, com a última ação do cara. Mano. Ele, porra, tem uma cobra. É, a cobra. Ele, porra, por que tinha que ser cobra, cara? Não, tanta aquela, coisa pra mulher, ser. Ele, não, bote a mão aí no buraco aí, cheio de inseto, mano. A mulher bota a mão, aí vem um inseto usando na unha dela. Porque na vida, mas a mulher ia botar aquilo ali, mas só filme mesmo, mas é, só uma mulher, mano, normal. Sabe qual é um bicho que eu acho escrotão, mano? Quando eu vejo assim, ó, bicho, mas esse bicho aí é perigoso, mano. Tá, é doido. Me dá medo, mano. É lacraia, mano. Tu é doido, meu. Lacraia ali da... Lacraia, bicho! Dá medo, lacraia, mano. Lacraia, pra quem não sabe, é centopeia, viu? É, mano. É peçonhenta aquela porra, bicho. O próprio capeta criou aquela bicha ali, velho. Vocês estão ignorando um inseto aí, pelo menos, porque eu conheço, é o cavalo do cão. Qual o cavalo do cão, mano? Um inseto de zoolzão preto. Ah, esse tá não é o do barbeiro, não? O... É o barbeiro, mano. Boa doença de chagas, ele é mais ou menos parecido com o barbeiro. Esse bicho aí me dá medo. Não conheço o barbeiro que dá chagas. O barbeirozão aí, doido, tinha o maior pavor dele. Que eu já matei alguns barbeiros, viu? Tempo que eu morava no Araturi, cara, direto tinha barbeiro lá em casa. Cara, tinha medo de pegar, né, a doença de Chagas ali. É, mas eu tinha medo, mano, de pegar essa doença aí, doido. É, bicho. Mas dava medo mesmo. Eu não sei nem quem é Chagas, cara. Eu não imagino pegar a doença dele, né? É? Porque eu ficava imaginando assim, mano, o cara ficar doente, mano, o coração ir crescendo, crescendo, e o cara não puder fazer nada, mano, tu é doido. Chagas é o coração? Pensei que era as feridas. Não, é o coração. Vai crescendo. Sei não. Eu acho que... Eu acho que chaga as feridas, viu? Acho que é do coração. Os entendidos, né, mano? Os entendidos aí. A galera vai botar nos comentários aí, o chaga. Aí vai que é uma doença nada a ver, assim. Coisa que mulher tem medo, mano. É trovão. Eu acho que é massa, trovão. Vixe, trovão, mano. Tem uma menina na sala, mano. Que se ela ouvir um trovão, ela tá, começa a chorar automaticamente, mano. Automaticamente. Aquele trovãozão doideiro, assim. Mas tem massa, gente, mano, que tem uns medos absurdos, mano. Tem uma menina também na sala que, caralho, ela tem um... Caralho, tá falando de medo absurdo e o Joel tem medo de corredor. Como assim, cara? Tem umas pessoas... O Joel tem medo absurdo, é, velho. O corredor é o do cão, mano. Tá doido, né? Corredor correndo atrás dele, né? Mas tem uma menina, mano, que falaram o medo dela pra mim... Aí eu peguei e fui fazer brincadeira com ela, com medo, né? Porque eu não acreditava que ela ia ter medo disso. Aí eu peguei, mandei um e-mail, mano, cheio de fotos desse medo dela. Meu irmão, assim que ela viu o e-mail, mano, ela pulou da cadeira dela e começou a chorar e saiu correndo, mano. Qual era o medo dela, mano? Era o brinquedo assassino, doido. Ela tem medo, ela pode ver a foto do Chuck, doido. Se ela vê o Chuck, ela começa a chorar, mano. Ela morre de medo do Chuck, doido. E se ela vê o Fofão, mano? O Fofão, eu acho que é a versão mais diabólica do Chuck, viu, doido? É, mano. O Fofão é mais diabólico, até doido. Aqueles ovos usando o queixo assim, mano. Até doido. É, até bem, parece um ovo, né, mano? Porra. É demais, viu? É escroto mesmo, viu? É, mano. Cada um tem o seu medo absurdo. Eu, quando era jovem, eu tinha medo do Jason, mano. O filmezão da bolha é loucura, viu, Dori, aqui no filme ali. Depois daquela cena ali da pia, eu nunca mais quis colocar o olho no ralo da pia, mano. Ei, mano, o filmezão da bolha ali era cruel, viu, Dori? A galera fica no esqueleto rei. Sim, mas mudando de assunto bruscamente. Existe aqueles monstros de filme que a gente tinha medo, né? Por exemplo, o próprio Hora do Pesadelo, que eu cara, realmente... eu nunca tive medo de Freddy Krueger e Jason, cara. Nem nada desse tipo, cara. O cara tosse pro Flamengo, mano. Também putaria, mas aí. E tinha também aqueles monstros do nosso folclore, né? Que aqui no Ceará, um dos monstros mais conhecidos e que eu tinha mais medo quando eu era criança. Que a minha avó era foda, mano. Minha avó, ela toda vida ela falava, por exemplo, se eu não quisesse jantar quando eu era criança, né? Ela falava assim, ó... Se você não comer, se você não jantar, eu vou chamar a perna cabeluda. Eita, menino. Não, mano. Eu já ouvi pessoas dizendo que já viram a perna cabeluda, hein, velho? Perna zona ali. Perna cabeluda. E é uma visão do inferno. Joel, chegando. E é uma visão do inferno. É uma perna. É uma perna que tem um olho gigante no joelho, cabeluda zona, do. Vixe, meu irmão. Perna cabeluda, escroto demais. A versão que eu escutei era pior. A versão que eu escutei era uma perna que tem um olho no joelho e é uma perna feminina. Isso é pior do que... Cabeluda. Cabeluda. Cabeluda? Fala, é. Perto barra direto. Ou também era aquela... Como é que ela dizia, mancha? Era... Não é, é um nome parecido com esse, só que eu não tô lembrando, não. Vocês me corrigem. Que é a mula sem cabeça. Como é o nome que se dá, mancha? É uma mula sem cabeça. Sem cabeça mesmo. Sem cabeça mesmo. Mula, eu achava que tinha outro nome, pô. Acho que era outro nome, que eu ouvia muito quando era criança, mano. Da mula sem cabeça. Ah, um bicho ali que eu tinha medo, mano. Que eu vi nos livros de folclores da quarta série. Era lá na Calcaia. É. Era o Curupira, mano. Eu ficava imaginando, diabé, o bicho tem uns ferros pra trás, mano, diabé, isso. Você não mexendo com a natureza e não faz nada com você, não. É, o bicho... O menino já encontrou, já. Pensei a favor deles. Já encontrou. Curupira, o Curupira é como se fosse o druida da floresta, né? Ele protege a floresta, né? É o ranger, né? É o druida, louco. É o druida, mano. Ele é o druida. É o druida. Tem algum canto que o Curupira tem num determinado ponto do folclore, ele se mescla com outras crenças nossas, não? Tipo o Saci e tal. Ele se mescla com a história do Saci e tal. Não, mas se mescla assim, esse Saci, cara, tá achando uma história simples, mas Saci, no nosso folclore, ele já é tão... É o bicho. Já é tão misturado com outras coisas que existem em mais ou menos uns 50 tipos de Saci, assim, no mínimo, velho. Saci ou Curupira? É. Saci. Mas eu tô falando que o Curupira, algumas histórias de Saci e Curupira se misturam, entendeu? Olha aí. O que o Curupira é e o Saci se misturam muitas vezes, cara. São primos distantes, cara. Eu sei, mano, que tem várias histórias de monstro aqui no Ceará. Um dos monstros que tem aqui no Ceará, que é conhecido, é Caipora. Não, não. A Caipora também, né? Mas a Caipora, assim, eu acho que é mais. É, Caipora mais era do, né? Castelo Rá-Tim-Bum, mas Castelo Rá-Tim-Bum. Mas vocês sabem a história do lobisomem cearense? Vixe! Não, conta aí. Ah, é muita putaria. Cara, tá negada. Vocês nunca viram, essa, não? Essa negada aí inventa demais, mano. Não, mas agora que tu falou, tô doido pra saber qual é. Esse lobisomem deve ser interessantíssimo. A minha avó me contou a história, não sei se é verdade, né? Deixa eu falar, pô. Fala aí, pô. Lobisomem cearense é foda. Dizem que ele, ao invés de perseguir seres humanos, ele caça rapaduras, mano. Pariu. Não, a lenda do lobisomem cearense diz que quando um cearense é um cearense, ó, um ser humano, porra, pelo menos no Ceará é assim, no interior, diz que quando você é mordido por outro lobisomem, você se torna um lobisomem. Aí você fica amaldiçoado, de toda a lua cheia, você passa por um ritual. Você tem que ir pra beira de um rio. E você, agora não me pergunte como é que é isso aí, mas automaticamente você presta atenção, você vai na beira do rio e na areia do rio lá, e não é na água, é na beira, certo? Na beira onde tem a areia, você faz um ritual e é tudo automático, é uma maldição. Aí você arranca a sua própria cabeça. Xii. E você bota a sua cabeça na beira do rio, certo? Aí você vai. Aí no lugar da sua cabeça nasce uma cabeça de lobo e o seu corpo nasce pelos. E você tem que caçar à meia-noite caçando. E você tem que voltar pra beira do rio correndo, certo? Tem que voltar antes do dia. Caralho! Deixa eu continuar, porra, lenda! Aí você tem que voltar. Presta atenção, olha a loucura como é que é a lenda. Você tem que voltar correndo, chutado, pra beira do rio antes de amanhecer, porque senão você fica lobisomem pra sempre. Aí você tem que vir correndo e encaixar sua cabeça de lobo na sua cabeça, pra você voltar a ser humano. E se a pessoa que achar sua cabeça levar ela, ela vai ser caçada pelo lobisomem. Oi, dá um filme legal, doido. Tá, mas eu conheço uma história parecida com essa. Que é um cearense que ele é mordido por uma rapadura infectada. Não, mas tem essas histórias de interior. Vocês nunca escutaram, não, a história do de interior de lobisomem. É. Já. Cara, é. Eu ouvi falar de como virar um. Vixe. Vixe. É. Conta aí, PC. Conta aí, é que tu sabe. Conta aí que sabe. Putaria, como é, como se é? Se não me engano, eu tenho que ir no esponjo de cavalo, à meia-noite, sozinho. Você tem que o quê? Você tem que o quê? Esponjo de cavalo, que é quando fica os cavalos, a estábula, as coisas assim, agora tá o nome. Estábula. Pronto. Você é mais ou menos isso aí mesmo. Tem que ir à meia-noite, é sozinho, tem que oferecer umas paradas lama pra não sei quem aí, se virar na lama não sei quantas vezes, tem que falar um nome, aí cai um pelo, uma espécie de tapete cheio de pelo em você, você vira. Pelo menos é isso aí que eu me ouvi. Me deu, que diabo é isso, mano? Essa daí eu tô acreditando mais, hein? É o tapete do chão, o cara sai bolando no tapete, aí o tapete... Se não me engano, isso aí tem um livro de São Cipriano. Essa daí é mais verídica, essa daí é mais verídica do que a do Samuel aí. Não, mas a minha, plausível, mas a minha avó disse que conhecia um lobisomem. Ela disse que pra reconhecer um lobisomem no interior é só olhar os cotovelos dele. Se tiver todo arranhado, em carne viva, perto da, depois da meia-noite, mostra que ele era um lobisomem. Que ele é um lobisomem. Tem que ter os cotovelos arranhados. É a lenda da botija da de ouro. Da piroga de cristal. Cara, essa, eu vou contar uma história triste sobre isso, mas assim, mais ou menos. Tu conhece a lenda da botija? A botija de ouro não, mas eu conheço da botija. O que é a botija, né? Ixi, menino, tem a botija atenção. Normal e a botija de ouro. É. Não sei, eu sei que é o seguinte, o pessoal, macho, da família da minha namorada, morre de medo, velho, de ficar na casa do vô dela, que ano passado o vô dela morreu. Ixi. E tipo assim, nego fala que ele tinha botija e nego morre de medo de ver o cara, mano. É foda. Ó, a lenda da botija, já completando aí o que o Jota disse, é o seguinte, antigamente o pessoal lendas guardava... urbanas, né, meu cara? Lendas urbanas não, é lembra rural. Lendas do interior. Que o pessoal mais antigo, eles guardavam ouro dentro de casa, pepitas de ouro, então dinheiro mesmo, entendeu? Aí eles colocavam dentro de uma botija e eles enterravam em algum lugar da casa. Ei, pra futuramente esse, pegar. Esse é do que o cara tem que sonhar, não, mano? Também, tem esse lance de sonho também. O que é que acontece? Se você mexer na botija, encontrar a botija e mexer nela ou pegar ela pra você, o espírito fica te perturbando. Ele fica tanto aparecendo nos seus sonhos, te perturbando, pedindo pra tu voltar a botija dele, ou ele fica falando contigo, tu fica tendo visagem com ele direto, ele te perturbando. Visagem, mano. Essa é a palavra que tava faltando. Eita, pois é. Visagem. Ele fica ali perturbando até você devolver a botija dele. Então, se você encontrar uma botija de ouro ou uma botija de dinheiro escondida em alguma casa do interior, não pegue pra você, que você vai ser perturbado até a morte. É, tem que falar o que diabo é visagem, mano. Porque tem gente aí que não sabe o que é isso, não. Pois é, no interior do Ceará, tudo que você vê, que você não entende, um espírito, uma coisa bizonha, você chama de visagem. A visagem. Eita, e no interior era cheio de visagem, mano. As mais comuns era a mulher de vestido branco, que a galera via caminhando pelas estradas, porque no interior, o PC conhece bem, que o PC é muito pro interior, tem esse lance do interior não ter iluminação à noite. Só tem iluminação da própria lua, então das estrelas. E tem dia que não tem lua, mano. E eu nunca tinha percebido isso. Quem vai pro interior percebe isso aí. E o pessoal do interior sempre tem essa mania de visitar o pessoal à noite, mano. A galera vê só um oi do outro, né? Isso. E tem a mania de andar de tipo noite. Lulu, tipo Lulu no escuro, só... Só vê os olhos acesos dele. Só os olhos são acesos, mano. Aí o pessoal sempre conta histórias de visagem quando estão voltando de casa, né? Quando vão voltar de casa às 10 horas, 11 horas da noite, da casa de algum vizinho, alguma coisa. E eles vêm, né? Que eles vão de bicicleta e acaba vendo essas visagens. A mais comum é agora, a mulher de branco, hoje, né, em dia, você... hoje em dia é de moto, né? Porque a galera do exterior só vive de moto. Cara, o meu vô, ele conta a história, cara, de eita. Que... Agora quer começar as histórias andando pesada. Ele sempre ia pescar de madrugada, né? Com os amigos dele. Aí ele se separava, cada um ia pra sua casa. E quando ele tava voltando, cara, ele disse que já mais de uma vez ele foi perseguido por uma carruagem, cara, toda branca. Sempre que ele tava chegando perto do cemitério. Ele corria, cara. Corria e chegava direto no cemitério. Quando ele chegava no cemitério, a parada ia com tudo como fosse no cemitério, ele batia e virava só o vento. Vixe. Eu até contei pro Joel, tem um primo, Jota, que ele foi perseguido por uma bola de fogo do cara. Ele andando de bicicleta. Aí apareceu do lado uma bola de fogo e ele correndo chutado. Aí ele caiu no buraco, meu irmão, pensando que ia morrer, a bicha sumiu, mano. Do nada. Meu tio também, quando tava dirigindo um caminhão, também apareceu uma bola de fogo na frente do caminhão dele. Não, diabo. Meu amigo, eu vou fazer só uma pergunta. Maconha doida é essa? Vocês estão puxando um Chosen muito doido, macho. Não, é sério, tem essas visagens aí, Manel. Tu tá por fora. Ó, uma visagem que eu vi. A visagem que eu vi quando eu era criança, nunca esquecido. A gente tá sentado no Peiturim. Peiturim é o novo Peiturim? Chama Alpendre. Alpendre. Não, mas no interior da minha voz chama de Peiturim, que é tipo um murozinho baixinho. Peito pequeno, Peiturim. É o Peiturim. É o Alpendre, né? Alpendrezinha. Não, não é, o Alpendre é a areazinha de fora, mas tem um murozinho baixo que no interior é chamado de Peiturim. Aí a gente tava sentado no Peiturim, eram umas 10 horas, 11 horas, a gente tava falando besteira, tudo criança e tal. Aí eu vi, macho, aquela cena. Parecia cena do Chapolin, doido. Aquela cena de que tem o fundo verde, só que uma bicicleta branca rodando sozinha, doido. Aí quando a gente olhava e eu apontava, a bicha caía no chão. Aí a galera ficava conversando de novo. Eu falei, tá ali a bicicleta. Ela subia e começava a ir sozinha, doido. E sozinha. Aí toda vez que eu apontava, ela caía. Mas era bizarro, isso. Doido. A bicicleta branca que não tinha ninguém, velho. Foi uma das visagens que eu vi, mano. Só um detalhe que o Samuel usava dreadlock nesse tempo aí. Eu já contei da meninazinha que eu tinha visto. Desde aquele tempo, a única coisa que aconteceu foi o seguinte. Teve um amigo meu da faculdade, que ele veio aqui, certo? A gente tava jogando, todo mundo, tal. Aí, cara, na hora que ele tava descendo a escada, aí ele falou assim, ele ficou meio tonto assim, segurou na escada, aí ficou, aí foi e desceu, sabe? Aí eu fui lá, deixei ele no portão, foi embora, aí eu voltei, tava meu primo aqui. Aí eu tava descendo junto com meu primo pra levar as coisas lá pra baixo. Tipo, a gente tinha comido, tava com o lixo aqui em cima, eu tava levando lá pra baixo. Na hora que eu tava, juntei o lixo, desci a escada, na hora que eu dei o passo, mas senti alguém batendo no meu ombro. Aí o que foi, Anderson? Aí eu virei, cara, e não tinha ninguém atrás de mim. Meu primo ainda tava dentro do meu quarto. Maria, puta que pariu. Peraí, o mais bizarro ainda vem. Eu cheguei lá, eu peguei e tava descendo a escada com o lixo e tal. Aí quando eu cheguei lá embaixo, quando eu comecei a descer a escada, eu senti alguém batendo no meu ombro. Aí eu falando, sabe? Eu virei pra trás, cara, e não tinha ninguém. Meu primo ainda tava dentro do meu quarto. Aí, até aí, tudo bem, foda-se, deixei as coisas lá embaixo, subi de volta. Aí demorou um tempo, meu primo foi pra casa, eu fiquei aqui sozinho. Aí eu fechei a porta, porque eu sempre fico com a coisa aqui, cara. Eu escutei alguém batendo na porta. Tá. Aí bateu, aí eu perguntei quem é. Aí ninguém respondeu, aí bateu de novo. Tá. Aí eu, quem é? Aí, aí veio uma feminina assim, Jair, tu vem aqui embaixo, preciso falar contigo. Caralho, meu anjo. Aí eu peguei, abri a porta, olhei, não tinha ninguém. Aí eu desci lá embaixo, olhei e falei, mãe, queria falar comigo? Eu fiquei procurando, não tinha ninguém em casa. Simplesmente, não tinha ninguém em casa, eu tava sozinho. Eu saí de casa na hora. Aí eu voltei pra que eu estou jogando. Eu tinha era tocado fogo na casa e saí correndo. Teve um caso no interior lá da minha avó. Um amigo meu tava me contando que teve um cara que foi querer fazer a pós-jogo do bicho, só que foi de um jeito diferente. Ixi. Ele foi pro mesmo canto lá do lobisomem lá que eu falei. Ixi. Com nu. O ritual faz nu, viu? O ritual do lobisomem. Pois é, só que no caso foi o seguinte: ele foi pra esse local nu à meia-noite pra oferecer milho pra não sei quem aí, o mesmo canto do lobisomem. Eu pensei que tu ia dizer. E meu chapa, ele disse que nessa parte. Tenha calma. O cara que disse que falou isso pra ele, ele disse, meu chapa, que quando dá meia-noite. E você vai fazer esse negócio aí, mano, chapa, você vê cada coisa, cabra berrando do nada. É beleza, mas tu é doido, bicho. O lobo do Chapolin. Aí você oferece lá pra não sei quem, pra três pessoas, e depois você aparece um animal que tu tem que apostar com o número na testa. O número tá pegando fogo e os dois animais tá pegando fogo. Caralho, que merda, viu? É sério, galera. Aí ele disse que... É sério mesmo, falou... tem muita coisa sobrenatural aí que a gente não conhece, velho. É muita coisa assim. Aí o que foi que aconteceu? Ele fez lá o ritual, entre aspas, foi, passou o tempo, ele disse que viu um animal saindo de dentro da mata, do mato, que ele disse que era um leão preto, com o olho pegando fogo, com o número da dezena na milha na cabeça dele. Ele jogou, mano. Jogou, mano. E aí? Ganhou? Dizendo, o pessoal ganhou, né? Caralho. É importante ter jogado, é importante ter ganhado. Adiantado, falei, se tudo perder, é foda. Disse, depois desse acontecimento aí, não quis mais nem saber, mano. Ele não mora mais lá, não. Foi o que ele fez com dinheiro. Boa pergunta. mas uma coisa assim que eu aprendi. aprendi com esse lance de espiritismo, que eu achei bem bacana, foi o lance de como funciona a sociedade espírita. Porque quando você morre, quem não acredita em Deus, ou então quem tem dificuldade de acreditar no sobrenatural, enfim, essas coisas, não consegue encontrar o seu caminho. Ele meio que se cega. Deus dá maior valor a esse tipo de gente. Olha aí, ó, esse doidão aí, ó. Ai, doidinho. É porque assim, quando você morre, você praticamente, o espírito é praticamente emoções. Então, quando você não tem controle das suas emoções, quando as emoções te dominam, você fica cego pra algumas coisas. Por exemplo, você não vê outros espíritos, você acha que você ainda tá vivo. Tipo o ser sentido, porque o ser sentido pegou muitas ideias do que existe no espiritismo. Quando o espírito está muito focado naquilo, ele se cega e não vê outros espíritos. Ele não sabe que está morto. Ele fica se enganando o tempo inteiro. É tipo uma pessoa que está com um problema mental, entendeu? Sei. Só que, na verdade, a pessoa está com um problema espiritual. Aí o que acontece? Essas pessoas que aceitam a morte, essa pessoa que não é tão apegada, que não sente tanto trauma quando morre, ela é facilmente convertida por outros espíritos de luz, que são os espíritos bons. E a principal função deles, que eles têm vários cargos lá, né, que eles seguem. Que tem o cargo-chefe, né, que é Jesus Cristo, só que nem todo mundo tem acesso a ele, né. E tem, tipo, os chefes, né, que eles têm que responder a eles, só que é tudo de uma maneira bem disciplinada. Um filme que mostra muito bem isso, que eu até indico a vocês, é Nosso Lar. Apesar dos efeitos deles serem muito, muito ruins, o filme, ele mostra muita lógica de como funcionam os centros espíritas. Eu nunca vou ter certeza se realmente a ideia do espiritismo realmente existe, e se realmente é dessa forma. Mas o que acontece? Pelo que eu pesquisei, quando a pessoa morre e ela é convertida a trabalhar nesses centros espíritas, entre aspas, dos espíritos, a principal função dele é ajudar outros espíritos que estão com problema para tentar tirar essa nuvem e essa maluquice que o espírito está vivendo, de não ver as coisas ao redor, e também ajudar pessoas. E eu vi vários relatos de espíritos que morreram falando de como é que foi o treinamento deles, que é um verdadeiro treinamento. Peraí. Como é que tu viu o relato de espírito que morreu, cara? De pessoas que morreram, desculpa. Como é que tu viu isso? Pessoas... Como é que o cara te disse, mano? Ainda o cara assim, tava cara, morto. Eu tô confuso. Calma, mas deixa eu explicar. Foram livros que eu achei que foram psicografados. Eu não fecho a minha mente e digo assim, eu só acredito na minha religião evangélica. Eu nem acredito na católica, nem na espírita, porque eu acho, cara, que tudo que é bom, tudo que te traz coisas boas, eu acho que tem que ser absorvido, exatamente, independente de ser religião. Eu falo muito isso daí pra um amigo, mas eu digo pra ele assim, mano, o cara, não importa a religião que você acredite, não importa o caminho que você siga, mano, se você faz coisas boas, você vai receber coisas boas, mano, também, mano, lá na frente. Mas não é isso que o Samuel tá falando. Samuel não tá falando de coisas boas, não. Samuel tá falando de elevar o nível espiritual, que ele tá falando, tipo assim, tu tem que ampliar tua mente. Mas eu acho que isso é o cara se elevar, mano, o cara fazer coisas boas ali e tal. É o que acontece. Nessas pesquisas que eu fiz, diz o seguinte, que quando você tá nessa sociedade de espíritos, eles tanto ajudam esses espíritos que estão com problema, como ajudam pessoas. Por exemplo, ele relatou um caso de uma pessoa que morreu, relatou o caso que ela foi treinada a ajudar um pai que tinha perdido o filho, certo? Aí o que acontece? O filho dele tinha caído num buraco, e o pai dele ia buscar o filho numa região que era totalmente oposto. Aí o espírito ficou do lado dele falando, vai para aquele lado, vai para aquele lado, vai para aquele lado. Aí o que foi que ele falou? Que os espíritos bons, eles trazem intuições para as pessoas, que a pessoa sente que deveria ir para aquele tal lado, que foi uma intuição que ela sentiu. Mas na verdade são espíritos que tentam indicar a pessoa o caminho certo que ela tem que seguir, entendeu? Para fazer uma coisa. Bom caminho, né? O bom caminho. Tipo, você tá numa situação de risco e tem alguns caminhos para você seguir. Aí os espíritos bons que tiver perto de vocês vão te indicar que caminho é melhor para você, porque eles sabem qual é o caminho, entendeu? Eu tenho medo dessa parada, meu negócio de espírito fantasma e assombração. Corredor. Acho. Mas a experiência que eu tive, eu já contei isso aqui no cast, mano, também. Que foi na época que o meu avô morreu, mano. Quando ele morreu, no dia seguinte, mano, eu senti uma presença dentro do meu quarto. Sendo que não era uma presença maligna, assim. Era alguma coisa boa, e na mesma hora que eu senti isso, eu me lembrei dele, mano. do meu avô. Aí depois passou. Eu acho que sei lá, deve existir realmente esse algum plano espiritual, sei lá. Pois é, e por experiência própria que eu tive, o espírito, ele é igual a uma pessoa. Não tem como você distinguir um espírito de uma pessoa. Não tem como. Você só vai saber se a pessoa que você viu morreu. Cara, pelo menos as que eu fiquei mais intrigado, parece que provavelmente agora tem uma explicação, é paralisia do sono. Vixe, essa daí é foda, velho. Eu já tive isso aí. Eu também já tive, é bizarro. É você querer acordar e você não conseguir, é isso? Nossa, velho, é foda. Eu já tive isso algumas vezes. Teve uma vez, mano, que eu tava dormindo, eu e minha mulher, né? Aí eu senti, mano, como se uma pessoa estivesse em cima de mim pisando no meu pescoço. Eita! E o cara desesperado tentando se acordar e não consegue. Aí o cara... tenta falar, né? Não consegue. Aí o cara tenta falar, tenta gritar e não consegue, mano. O cara se acorda de uma vez, assim. O cara olha pro lado, não tem ninguém. Aí o cara olha assim. É doido, mano. Já, é ruim demais, mano. Mas tá doido. A terceira vez eu consegui me mexer. A primeira vez, mas foi no meu quarto, mano. Aqui nessa casa mesmo. Como foi o sonho? O que tava acontecendo? Rapaz, é o seguinte. Eu tinha ido no banheiro e voltei. Eu tinha ido mijar. Eram as 4 horas da manhã, que eu tinha ido terminar a cozinha e beber água. Quando eu fui me deitar na cama, mano, só caí, puf, e fiquei tudo duro, mano. Não conseguia mexer o braço, não falava. Caralho. O meu ouvido direito, que tava do lado pro ventilador, não ouvia as horas do ventilador, e no esquerdo eu ouvia som de oração. Mas é isso que eu acho invocado, mano. Tem gente que quando passa por situações sobrenaturais ou situações realmente marcantes, se finge de doido e não leva isso a sério, não leva isso como uma filosofia de vida, de tentar melhorar, ser um ser humano melhor. É tanto que no História de Assalto, mano, até hoje eu levo isso a sério, aquela premonição que eu tive. É. Porque, cara, foi uma segunda chance que eu tive. Muita gente vai achar, se tivesse vivido a mesma coisa, que foi simplesmente uma coincidência. Pra mim não foi, mano. Eu acho que isso aí faz a gente valorizar mais ainda a vida da gente e acreditar mais ainda em Deus, mano. Meu amigo, macho, eu sonhei... Eu quer dizer, eu não sonhei, macho. Eu senti uma força tentando me possuir, mano. Me possua. Era a cana, era a cana. Sugar as energias do negro. Tava dentro da garrafa, mano. Era uma energia que iria te possuir e ia tirar todo. E que ia tirar toda a energia, te deixar cansado. O nome dele era Alexandre. Não sei o que eu tava fazendo, sei lá. Eu não sei se eu tava amarrado na cama, sei lá, da boeira, mano. Alexandre. Mas eu só sei que eu tava de uma forma, mano. Que era... Eu só sei que eu ouvi a voz da minha mãe lá no fundo. Sentia aquela corra dura, né? O pobre aí do Manel, mas tá tentando fazer o suspense, tá ligado? Só enfiando o pau nele. Nada. Vai, Manel, conta a história, mano. Tá dura, porra. Vou contar mais porra nenhuma. Sim, vai. Tá dura, porra. Vou contar mais porra nenhuma. Termine. Termina. Não se fuder. Ei, mano, agora falando aí que minha família, a maioria é média. A minha pai da minha família, a minha é média. E tem um negócio aí do meu tio, que meu pai me contou, o negócio do lobisomem. Vixe. Meu pai me disse que o nome do meu tio era o finado tio Zacarias. Vixe, já é Eto. Aí ele, parece que o pai tá dizendo que ele se vestia de noite. Vixe. Era de noite mesmo. Vixe, aí madrugada. É perigoso aí, viu? Ele é meio de madrugada, mas saía de um canto e ia pra outro. Chegava no outro canto a 1:30 da manhã, saindo de casa meia-noite. Aí o que ele fazia? Até voltava a lembrar uma parada forte lá sobre o lobisomem. O que foi que ele fez? Ele era tão zoeiro, ele pegou uma capa preta, se vestiu com uma capa preta, pegou umas correntes, amarrou com uma lata e saiu correndo no meio do mundo aí. Xi. Como é que é? Morreu o PC. Puta que pariu. Eita porra! Acabou o cast. Puta que pariu, meu. Foi, mano. Os cachorros pegavam ele, mó putaria. O cara aí correndo, gritando e garra. Aí vai correndo, gritando, com as latas pendurando nos pés. A galera, ei, tem um lobisomem ali, vou pegar. E pra que essa lata? Cara, pra fazer barulho, mano. Toma, aí foi lá no meio, mano. cortou total a história, doido. Ei, PC, tu saiu contando a história aí e cortou a voz pra gente. É, aqui, mano, teve uma hora que cortou. Quando voltou, tu já tava com a lata do show lá. E a negada perseguindo ele, mano. Bom, recapitular. Vai, começa do zero, Os tio Zacarias, vai. Tio Zacarias, ó. Ele, meu pai tá dizendo que ele se vestia de noite, meia-noite. Eita. Com uma capa preta, amarrado com as correntes. Vixe, morreu de noite. Morreu de novo. Rapaz, tem um espírito zombeteiro fazendo com a hora com o PC, o espírito do Skype. Meu pai me dizia que o final de Zacarias se vestia de preto à noite, com a capa preta, misturado com corrente, e lá tá amarrado na capa e sai correndo no meio das estradas, no meio do mato, pra assustar o pessoal, mas dizendo que era lobisomem. Aí a galera soltava os cachorros pra cima dele, tava nem vendo, mas saia correndo. Ele fez isso durante uns 2 meses, ele. E ele morreu como, mano? Ele morreu com os cachorros? Nossa. Morreu com 6 tiros de bala de prata. E eu jurando que tu ia falar a história do lobisomem, pai. Falou, foi uma pegadinha do Silvio Santos, mas... Teve uma pegadinha do Zacarias, né? Agora, macho, agora teve um caso comigo que não teve explicação, não. E depois desse dia, eu nunca mais queria dormir na garagem lá dos carros do tio, ó, mano. Ixi, conta aí, PC, conta aí, macho. Eita, menino. Conta aí, PC, pra finalizar. Nossa, mês de junho, ano de 2007. Foi até na sexta-feira. Vixe, deita porra, sexta-feira do cast. Cara, lembra o dia, meu irmão, caralho, velho. Ah, mesmo. Ei, dia, agora eu quero ver quem dormir não dorme mais, né? Teve um dia aí que eu tava lá na casa da minha avó. Ixi. Só que eu não tava dormindo lá, devido à falta de espaço, eu tava dormindo na garagem onde ficavam os caminhões do meu tio. Tinha uma casinha do lado onde ficavam umas peças lá de ferramenta, aí dormia lá e o meu primo. Aí eu vou chamar o meu primo, que ele tem um dentão, é o Castor. Ih, tá Castor! O cara é Castor, mano. Ô, pariu. Aí foi o que aconteceu. Nesse dia ele falou assim pra mim: ei, macho, o pessoal vai ser hoje de manhã, aí tu me acorda. Eu não tô com o celular aqui pra despertar, não. Beleza. Aí ia sair nesse dia minha mãe e o pessoal lá. Só ia ficar minhas duas primas na casa dela e a minha avó na outra. E o pessoal tudo ia sair. Até minha mãe que tava lá também ia sair, lá pra Calcaia. Foi o que aconteceu. Beleza, eu vou dormir aqui, pá. Vamos dormir. Foi de madrugada. Eu tava... Acordei de repente no meio da noite. Foi o que aconteceu. Tinha alguém batendo na porta. Tinha alguém batendo na porta. Eita, menino. Um agravante, a porta é aquelas portas duplas. Caraca. Que tinha um ferrolho embaixo, outra em cima. A porta do ferrolho de cima tava quebrada, não tinha como fechar, é amarrado com cordão. Ixi, falou, meu Deus do céu. Aí eu tinha alguém batendo na porta, eu olhei assim, eu acho que ele tá ouvindo. Aí eu, não, vou deitar. Eu ficava batendo na porta cada vez mais forte, eu bati, ei, oi, Castor. Ei, mas tô te chamando aí. O pessoal vai vir te chamar aí pra tu ir. Aí ele não respondia, né? A terceira vez eu dei uma palavra na rede dele, mano. E ele já tinha ido embora, mano. Por que tá batendo na porta uma hora dessa, mano? E batia na porta e ninguém falava. E eu também não tinha coragem de perguntar quem era, né? Tu é doido. Aí tem uma gravante. De trás da garagem tinha um milharal. Ixi, mano. É aquela... Boleta maldita, meu irmão. Boleta maldita. Baixa o puta que pariu, meu irmão. Fiquei com todo medo, mano. Fiquei incluído na rede assim. Meu irmão, esse cara dá uma parada na porta. Essa porta vai arrombar, mas que... Estaria o PC, mano. Todo encolhidinho assim, mano. Agarrado num dinossauro de pelúcia, mas... Não, mas o pior é que se o cara desse um empurrão lá, a porta se abria, mano. A porta não era trancada de um jeito assim, não. Mas a porra lá se abria. Aí o juiz, mano. Só bater na porta. Não, tem a calma, não terminei ainda. Eita. Aí foi o que aconteceu. Aí eu me armei, peguei uma pedra e fiquei com ela na mão. Me armei. Me armei. Peguei uma pedra. Eu escutei umas duas passadas pra trás. Ixi, da porta. E pulou no telhado da casa. Tinha um telhadozinho. Ele pulou no telhado e ficou andando em cima da telha onde eu tava deitado. Em cima eu tava dando em circo, tipo em circo onde eu tava deitado, nas telhas. Dá pra perceber, por causa do barulho. Aí eu peguei a funda, que era as pedras, e joguei na telha. Ele correu, e como no lado da garagem, pro lado do milharal, tinha umas brechas, deu pra ver um cara pulando com a capa preta pra dentro do milharal. Era o bate, tio. Ixi, doido. Era o Batman. Era o Zacarias, mano. Ei, Manel, era o chupa-cabra vestido de Batman. As minhas primas também aconteceu essa mesma coisa no mesmo dia, antes dele ir pra onde eu tava. Elas disseram assim, quando ele bateu, elas apagaram a luz, tudo dentro da cozinha, que elas aí estavam batendo na porta da cozinha. E quando ele bateu e elas apagaram a luz e não respondeu ninguém, ela disse que ouviu uma voz assim... é, já que não tem nada pra mim aqui, eu vou me embora. Descobri. Eu tinha escroto, mano. Depois desse dia eu contei pra todo mundo no outro dia, aí eu não dormi mais nesse quarto não, e nem fui, nem quero. Percebi que o Manel é um cara muito cético, né? O Manel, o PC... Manel é cético? Mais cético, Manel, cético é... aqui, eu acho que é o Manel. É um espírita, cara, como é que ele pode ser cético? Aonde, mano? Bicho é cético o quê, mano? Ele não sabe nem o que é não, isso, mano. O Manel tá bangando aqui de todo mundo, mas eu vou falar de uma história que aconteceu comigo e é real. Eita, isso aí, eu falo mais... É porque eu não tô nem aí pra humanidade, cara. Agora não. O Jota já ouviu essa história que eu contei no cast do Cabine, Maldinho cortou, que o Dinho queria colocar em outro cast, que foi a história, o Jota sabe dessa história que eu já contei. É o do que colégio? Foi a história que a gente invocou um espírito num colégio. Ei, peraí, que vou acender a luz aqui. Peraí que eu vou ligar a luz da casa tudinha, né? Agora. Quando ela era adolescente, eu não acreditava nesse lance de invocar espírito, esse negócio de brincadeira da caneta, brincadeira do copo. Eu sempre zoava com isso aí, eu sempre achava que o pessoal tava de putaria, né? Então eu nunca levei a sério. É, doido. Aí teve um dia que uns amigos meus foram duas meninas, e é o total, a quantidade de amigos, né? Era duas meninas e quatro caras. Ixi, era aí. Eu. Isso aí é porque tu queria pegar as meninas. É. Aí a gente ia pra casa da eu só sei que dois meninas, aí ficava conversando lá, né? Falar besteira, jogava jogo de tabuleiro, essas coisas. A gente tinha por volta de 16 anos, isso foi em 1998. Foi no dia 8 de setembro de 1998. Que foi um dia depois que a gente marchava no colégio da polícia no 6 de setembro, aí no outro dia a gente ficou de folga. Nesse dia a gente tava sem fazer nada, tava todo mundo entediado, até que o nerdão, ele disse assim: pessoal, vamos invocar um espírito, vamos brincar de invocar o espírito. Aí eu, porra, mano, negócio de brincadeira da caneta, negócio de brincadeira do copo. Ele, não, cara, vamos fazer a invocação que dá certo. A do copo. A invocação que dá certo. Essa invocação, Samuel, pouca gente conhece ela. Essa invocação, ela consegue invocar qualquer espírito da proximidade. Eu, mano, deixa ser mentiroso, mano. Negócio de putaria de invocação. Tu tá frescando com a minha cara, hein? Não, mano. A invocação mais forte que tem é a invocação do livro. Fala, meu Deus do céu. Ah, eu tinha que ligar, mano. Vai lá, ensina agora. O PC ensinou a virar lobisomem, agora tu ensinou a invocar espírito. Caralho, A invocação do livro, o que é que você precisa? Você precisa de um livro assim, grosso. Peraí, momento Ana Maria Braga. Anote. Olha os ingredientes aí. Agora eu vou logo avisando. Se vocês, asilados, que estão ouvindo, quiser fazer esse ritual, é por conta e risco. Não bote a culpa na gente, doido, não. É doido, mano. Eu vou tocar fogo no livro do Nick aqui. Eu jurei que ele ia dizer que ia tocar fogo no cast, ó. Sim, o ritual é o seguinte: você pega um livro tem que ser pelo menos umas 200 páginas, mais ou menos, pra dar certo legal. Pra fazer o seguinte: Guerra dos Tronos aí, só a massa, Guerra dos Tronos. Não pode aí fazer um livro muito pesado, não, porque pro ritual tem que ser um livro, mais ou menos, 200 páginas, pra não ficar muito pesado. Então dá pra fazer no Código da 20. Dá pra fazer no Código da 20. Aí você pega um livro, pega uma tesoura, de preferência, use tesoura sem ponta, né? Pra não acontecer por si. É, e um livro do Crepúsculo, porque assim você pode jogar fora, descartável. Pronto, uma tesoura, e por último, pode ser tanto um barbante ou então um cadastro. Vocês escolhem. Pronto, com esses três materiais, vocês podem fazer a invocação. Eu dou a dica do cadastro porque é mais fácil arrumar no colégio. É. Com seus amiguinhos. Pois é. Aí o que é que você faz? Você pega o livro. Não faça isso em casa. Pois é. Repito, não faça isso em casa. Aí você, no mínimo, pra fazer essa invocação, precisa ter duas pessoas, no mínimo. Aí o que acontece? Nesse dia, como a gente tava tudo entediado, aí o nerdão falou assim: ei, bora fazer a invocação e tal. Aí eu não fui na onda, eu fiquei distante lá, fiquei só mangando da putaria. Aí o nerdão e a gostosa resolveram fazer o ritual. Aí a lourinha ficou na dela, o viadão ficou lá conversando com a lourinha. E o meu amigão lá, o mestre sapo, ele resolveu se afastar. Ele ficou sentado ali no muro, que era um muro assim, largo assim, ele ficou sentado, dizendo que a prima dele já tinha feito isso, e que ela ficou sendo perturbada pelos espíritos, o espírito incorporou nela, foi a maior putaria. Aí cada um se afastou, mas eu fiquei olhando de longe lá pra ver a putaria. Aí como é que era o ritual? Ele pegava o barbante e a tesoura, abria o livro na metade dele, enfiava a tesoura no livro, tipo assim, você abre o livro, tá aqui o livro aberto na sua mão. Aí você pega uma tesoura e deixa ali em pé e fecha o livro. Aí você deixa aquele zelo da tesoura pra pra cima no livro. Pra cima, pra fora assim do livro. Você pega o barbante e você amarra a tesoura no livro, deixando a tesoura presa pelo barbante no livro. Aí o que acontece? Fazendo isso, fica os dois elos da tesoura pra fora assim no livro. Aí o que acontece? Uma pessoa tem que ficar com, com as costas encostadas na parede e a outra, né, do outro lado. Aí cada um coloca o dedo indicador no, debaixo do elo da tesoura. Como é que é o ritual? Cada um fica com o dedo indicador segurando o elo da tesoura de um lado e do outro e começa a rezar o Pai Nosso. Xiii, Maria. De trás pra frente. Pariu, aí é tenso. E tome Pai Nosso, tome Pai Nosso. E eu lá de longe olhando assim, sim, e aí? E ele já tava no terceiro Pai Nosso. Nada, cadê aí, bichão? Cadê? Não tá acontecendo nada. Aí quando foi lá pelo quarto, a gostosa falou: "Vala-me Deus do céu, eu tô sentindo o livro pesando no meu dedo." Aí eu olhei assim, olha aí, mas tá de putaria. É sério, Samuel, tem um... é como se tivesse uma pessoa empurrando o livro pra baixo. Aí o nerdão pegou e falou assim: "Bora ver se o ritual deu certo, vamos ver se o espírito tá aqui. Espírito, você está aqui?" Que é o seguinte, esse ritual eu tinha esquecido de falar pra vocês. Ele não é que nem o do copo, nem da tesoura, ou da tesoura não, do copo e da caneta, que é, a pessoa vai escrevendo. Não, ele é um ritual que o espírito só responde perguntas de sim ou não. Em relação à pessoa que tá com as costas na parede, o livro, se ele for pra direita é sim, e se for pra esquerda é não. Ah, então é tipo aqueles Ghost Hunter que passam na televisão, que eles falam assim: "Espírito, tem algum espírito aqui? Dê uma batida pra não e duas pra sim." É tipo isso. Fantástico. Aí o que acontece? Aí ele pegou e perguntou: "Espírito, você está aqui?" E quando eu olhei, mano, eu fiquei beijo. Eu acho que é impossível que o que aconteceu. Simplesmente o livro girou sozinho pra direita. Parado. Caralho, foi sozinho. Como, mano? Não tem como não, mano. Os dedos dele estavam parados, mano. Ele estava só segurando o elo da tesoura. Ó, imagina uma tesoura, tu tá segurando ela, e a tesoura gira sozinha, e o livro, ela tá tipo segurando o livro, que ela tá amarrada no livro. Aí o livro gira embaixo, sozinho. Gira embaixo, sozinho. Foi pra direita sozinho. Aí fez, sim. Aí ele pegou, girou pra direita, aí parou. Aí assim que ele termina de fazer a pergunta e ele responde sim, ele volta sozinho pro meio. Não, mas o bom amasso foi a sonoplastia do sim. Escroto teria sido se fosse até algum espírito aí responder assim, não. Aí ele perguntou, aí pra quem não conhece esse lance de espiritismo, existe dois tipos de espírito básico que é vulgarmente chamado espírito de luz e espírito das trevas. A gente perguntou: "Você é um espírito de luz?" Sim. Foi pro pra direita. A gente começou a fazer várias perguntas idiotas de adolescente. Tipo assim, o fulano é afim do cicrano ou da cicrana? Aí ficou nesse negócio, né? Aí o que acontece? Aí a gente começou a fazer algumas perguntas pra ele e tal. Aí o viadinho falou assim: "Mas espera ainda, tu é espírito de luz mesmo?" Aí ele pegou e girou pra esquerda. Não. Aí quando ele fez isso, velho, o mestre sapo, ele caiu do muro e começou a ter convulsões. Caralho. Aí a lourinha, ela começou a ter dor nas costas e começou a chorar e gritar de dor. E a menina que tava segurando o livro soltou o livro. Eu peguei e segurei, né? Botei meu dedo lá pra segurar. Se fudeu, ó, Samuel, tô indo. Aí eu, vala-me Deus do céu, vala-me Deus do céu. Aí o cara, o nerdão, começou a rir e chorar ao mesmo tempo, né? Ixi, aí é bizarro, viu? O cara rir e chorar ao mesmo tempo. Cara, eu e o viadão não tava sentindo nada. E a gente achava que os meninos tava enganando a gente. Tipo, era uma pegadinha combinada. Aí o viadão, "Samuel, isso é putaria. Aí eu peguei e disse assim, eu peguei e perguntei a ele: "Você quer se vingar da gente?" Ele, sim. Aí, "Você é de uma reencarnação passada da gente?" Ele, sim. Aí o que foi que aconteceu? O nerdão, ele pediu a ajuda da gente pra gente fazer uma oração forte pra o espírito ir embora. Aí a gente pegou e soltou o livro. E galera, assim, do pouco tempo que eu fiquei perguntando a ele as coisas, eu realmente senti o peso do livro no meu dedo. É como se tivesse uma pessoa empurrando o meu dedo pra baixo, cara, indicador. E o livro gira sozinho, cara. Você sente a tesoura girando, o elo da tesoura girando sozinho, mano. É como se fosse... Não, cara, é porque é muito impressionante, velho. Eu nunca tinha visto nada sobrenatural assim, entendeu? Vou fazer essa porra aqui agora. Aí é putaria, mano. Aí tu quer tá de putaria, Samuel, também, o cara, né? Que a gente fala assim, ó: "Repetindo, não faça em casa." Aí o Emanuel já tá preparado. Deixa eu testar aqui. Eu vou fazer essa. Só serve com duas pessoas, mano. E eu recomendo, ó. Se você invocar um espírito maligno, mano, não bote a culpa em mim, viu? Porque sempre vem espírito maligno. Do ponto de vista de vocês, sempre o que vai entrar vai ser um espírito de nível baixo. Ou seja, sempre vai ser um espírito ou mau ou brincalhão. Então ele nunca vai responder a verdade. Porque do ponto de vista de vocês, quando você alcança determinado nível de espírito bom e de determinada iluminação, vocês partem, não? Pois é, no espiritismo diz o seguinte, que existem espíritos que partem, só que esses que partem, eles ficam em fase de treinamento para ajudar outros espíritos que ficaram na Terra para converter eles. E esses que não foram convertidos, ou eles estão aqui apegados a alguma coisa material ou sentimental, ou estão aqui por vingança, né, para fazer o mal. Mas, então, é o que eu tô falando, que é tipo assim, ou entra um espírito brincalhão de nível baixo, ou entra um espírito de maligno de nível alto, médio, por aí. Tava pelo menos assim eu não sou espírita, eu sou ateu, que isso fique claro, mas tipo assim, pelo que eu conheço do espiritismo é isso, porque antes de ser ateu, eu participei de uma religião. Cara, quando eu era adolescente, eu era quase ateu. Por isso, eu não acreditava tanto em Deus, porque eu achava que o sobrenatural não existia, e que tudo era delírio da cabeça da gente, que tudo era o quê? Era coisas que a gente acha que é, ou então foi uma coisa que a gente interpretou errado, ou foi uma coisa que a gente ouviu e pensou que era outra coisa. Eu nunca achava que o sobrenatural existia, entendeu? E depois dessa experiência aí, eu passei por vários casos sobrenaturais que me fez acreditar que a gente realmente, cara, tá num mundo que existe espírito, existe demônio, existe Deus, existe o diabo, existe tudo, velho. Por isso que a tendência dessa brincadeira aí é trazer justamente esse tipo de espírito, entendeu? Porque é eles que dão o maior valor entrar nessa comédia aí pra se aproveitar. Na dúvida, se você tem medo, não faça não. Como eu, não, né? Na dúvida, não faça. É sério, galera. A possibilidade de vocês invocarem um espírito maligno pra perturbar vocês é gigantesca. Mas esse maligno, macho, é porque não é esses malignos de filme, não, mano. Mas o maligno que fala é algum espírito de reencarnação passada que quer se vingar de vocês nessa reencarnação. Isso mesmo. Tipo assim, na reencarnação passada, tu matou ele volta nessa reencarnação pra te matar, entendeu? Deixa eu continuar aqui a história bem rapidinho pra fechar, né? Aí o que acontece? A gente ainda pegou... tem mais, mas aí tu tá de putaria, velho. Que tem, mas ele perto do boy. Ele perto do boy. Tu quer deixar o Joel dormir hoje, não, mano? É, mas já faz dois dias, velho. Já faz dois dias que eu não durmo direito, mas tu quer que eu não durma direito. Joel, foi tu que inventou a história de terror, bicho. Então aguenta aí. Foi esses baitola desses ouvintes, velho. Fica um negócio de watch, negócio de história de assombrar aí dentro, velho. Aí o que foi que aconteceu? A gente pegou, entrou pra dentro da casa da Lourinha e resolveu fazer a oração mais poderosa da Igreja Católica, que é usada para exorcismo, que é uma oração que eu nunca decorei, né? Que eu só fazia repetir o que eles diziam, que é uma oração chamada Salve a Rainha. Alguém aí conhece Salve a Rainha? Salve Rainha, Mãe Misericórdia, doce esperança, salve essa? A voz brandão, degradados, filhas de Eva? Uma coisa dessa. Eu não decorei ela, não. Ele tava o tempo inteiro no corpo do pessoal, fazendo a Lourinha ter dores nas pernas, a gostosa ter dor nas costas, o meu amigo lá, o mestre sapo lá, ter convulsões, e o cara tava rindo e chorando ao mesmo tempo. Aí o que foi que a gente fez? A gente ligou pro centro espírita e pediu a ajuda dele. Aí ele fez a oração Salve a Rainha junto com a gente. E mesmo assim não adiantou. Pelo telefone, foi... no Viva Voz? Pelo telefone, foi. Ele fez junto com a gente. E mesmo assim não adiantou. E a gente tava com vergonha de falar pra ele que não tava indo embora. Aí o que foi que o Nerdão fez? O Nerdão falou assim: espírito, se você parar de perturbar a gente lhe invoca amanhã depois do colégio. Aí parou, simplesmente parou. E aí? Parou de perturbar. Aí a gente disse pro cara lá do centro espírita que tinha dado certo. Aí ele deu uma mó bronca na gente, disse que pra gente não ficar brincando com essas coisas, que isso aí era a cor mais idiota do mundo, que os espíritos realmente eles perturbam pessoas durante dias, meses e anos. E a gente não tinha na onda dele, né? A gente achava que o espírito ele não ia mais perturbar a gente. Aí no meio da aula a gente se juntou, né? Ficou as cadeiras perto e ficamos conversando. Aí a gente disse: Nerdão, cara, tu disse pra ele que a gente ia invocar ele hoje à noite, a gente não vai invocar, não. Ele: não, cara, eu só tinha feito isso pra ele parar de perturbar a gente. Belo exemplo, aula. Assim, no meio da aula, seu baitão. No meio da aula. Aí o que foi que aconteceu? Ele apareceu no meio da aula mesmo. Todo mundo começou a sentir as mesmas coisas que sentia no meio da aula. Aí foi quando o Nerdão falou assim: não, não, por favor, para, não sei o quê, não sei o quê. E o professor perguntando o que é que era, né? Perguntando o que é que tava acontecendo. E a gostosa preocupada, né? Porque tava com medo do pessoal achar que a gente era macumbeira, essas coisas, fazendo ritual satânico. Então a gente se preocupava com isso aí também. O mestre Sara falou: não, a gente vai te invocar lá na minha casa. Aí depois do colégio a gente foi lá na casa, lá do Mestre Sapo. E lá a gente fez a segunda invocação, mesmo ritual. Aí foi quando a gente começou a perguntar várias coisas pra ele, mas a gente ficou, a gente saiu do colégio, a gente chegou lá, a gente estudava de tarde, né? A gente chegou lá, era por volta de 5:30, a gente ficou até às 10 horas da noite, só conversando com o livro. Aí a gente descobriu, a gente pegou o mapa mundi e saiu perguntando os continentes, depois os países. Aí a gente descobriu que ele era da Tailândia, que ele era da reencarnação passada, que a gente era da mesma reencarnação. Claro que eu nunca vou saber se é realmente verdade. Aí ele disse que era casado com a gostosa, caralho, mas, ou melhor, ele era casado com a lourinha e era apaixonado pela gostosa. Só que a gostosa era casada com o nerdão. E eu era apaixonado pela lourinha. Até hoje é. Ah, isso era um viado. O mestre sapo era um padre que casou tanto a lourinha com o espírito, como casou a gostosa com o nerdão. E o viadão, ele não tava lá. Tu era o viado. O viadão, coitado, ele só... Entrou de gaiato, né? Disse que eu era o cara que era o melhor amigo dele e era apaixonado pela mulher dele. Pior que nessa época, eu era apaixonado pela lourinha. E a gente até namorou. E o nerdão passou a namorar com a gostosa nessa época. Mas eu não entendi porra nenhuma. Só sei que todo mundo tá comendo todo mundo aí, mano. É tipo isso. É. Resumindo, acabou. Não, mano. Resumindo, eu namorava com a lourinha e o nerdão namorava com a gostosa. Aí o que é que acontecia? Esse espírito, ele ficava perturbando a gente direto na aula, encarnava nas outras pessoas, ele entrava na pessoa e falava frases, tipo assim, eu vou matar todos vocês, aí começava a rir. Aí a gostosa, como ele era apaixonado pela gostosa e ele ficava mais perto dela quando ele tava com a gente, aí ela fez um tratamento no centro espírita e conseguiram reencarnar ele depois de 2 anos. Só que nesse período ele ficou perturbando a gente, ficava aparecendo em pesadelo. E ele nunca revelou quem realmente matou ele, porque o que é que ele disse pra gente? Ele disse que aquelas coisas que ele tava sentindo foi o que ele quis passar pra gente, porque ele disse que quando ele morreu, todos nós presenciamos a morte dele. E ele morreu de hemorragia e com as pernas esmagadas. Por isso que tem dor nas pernas, dor na coluna, hemorragia. Gerava convulsões, e ele disse que antes de morrer, ele ia matar todos nós e ia se vingar. Aí ele passou todos os sentimentos que ele sentiu quando morreu, que era dor nas pernas, dor nas costas, hemorragia, e o choro e o riso de vingança que ele passou. E esse daqui é pra você que achou que o Asila hoje ia terminar bem. Se fode aí pra dormir. Eu e mais três amigos. Tava eu, o Mestre Sapo e mais 2 amigos. Aí a gente tava no evento que tinha lá, que era a reunião de todas as polícias. Aí a gente tava organizando as salas, porque ia ter sala com palestra. Aí a gente tava tirando as cadeiras de uma sala e botando pra outra. É tipo uma sala do lado da outra. Aí quando a gente foi pra uma sala e botou a cadeira lá, quando a gente voltou, tinha 2 homens, todos vestidos de branco. Aí eles olharam pra gente e disseram assim: a gente tá sabendo que vocês estão com problema com aquele espírito, mas a gente tá tratando ele e a gente veio aqui pra ajudar vocês. Aí eles escreveram espiritismo na lousa, né? Aí disseram assim: a gente veio aqui pra ajudar vocês a lidar com isso, porque vocês estão muito traumatizados. A gente sabe, Samuel, que você não tá dormindo e tal, aí porque você tá tendo pesadelo, que ele tá sempre lhe perturbando, mas a gente tá aqui pra ajudar vocês, a gente tá aqui pra fazer vocês entenderem melhor o que tá acontecendo. Aí o que acontece? A primeira coisa que aconteceu foram meus amigos olhando pra mim e dizendo assim: mas Samuel, tu é bocão demais, mano. Tu já tá falando pra todo mundo, mano, do negócio do espírito que a gente um bicho tanto de abelha, mas bicho todo. Bicho bocão! aí eu disse assim, cara, eu não falei pra ninguém, não. Eu não sei nem quem são esses caras. Aí eles disseram assim, não, a gente tá aqui pra ajudar vocês e tal. Aí eu disse, não, não, a gente não tá sabendo nada disso, não. A gente não precisa de ajuda, não. Mas obrigado, assim, por vocês se preocuparem com a gente, mas eu acho que vocês confundiram as pessoas e tal. Aí o tempo que a gente saiu dessa sala pra deixar as cadeiras e voltar, porque a gente tava todo tempo indo e voltando, né? E a gente até falou pra eles, se vocês quiserem ficar aí na sala aí debatendo entre vocês, não tem problema não. A gente simplesmente saiu de uma sala, foi pra outra, pegou as cadeiras e quando voltou, os caras tinham sumido, velho. Hasta la vista, baby.